Capítulo 17 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Amanheceu alvoraçada e ruidosa a Casa Mourisca no dia destinado para o jantar, em homenagem a Gabriela. Naquele tranquilo e silencioso edifício, que parecia constantemente absorvido nas recordações dos seus tempos de glória, notava-se um movimento excepcional. O velho fidalgo não quisera faltar às tradições de hospitalidade que a família lhe legara. Ordenou que, embora à custa de qualquer sacrifício, se celebrasse a chegada da sobrinha, segundo o velho estilo, convidando-se para jantar os representantes da mais preclara nobreza dos arredores. Ainda que a tristeza e misantropia de que era vítima o trouxessem havia muito tempo arredado dos parentes e dos amigos de outras épocas, o senhor da Casa Mourisca preferiu sujeitar-se à impertinência de lhes abrir mais outra vez as suas salas a deixar de cumprir uma prática que lhe impunham os brios de fidalgo criado nos hábitos de grandeza e liberalidade de um solar de província. Jorge tentara ainda opor algumas sensatas reflexões a esta dispendiosa exibição de uma opulência mentida, mas encontrou o pai inflexível. Frei Januário, que antevia a perspectiva de um daqueles regalados jantares que se tinham ido com os dízimos, com os rurais, com as lutuosas, com os conventos, com as milícias e com muitas outras coisas igualmente despertadoras das suas clericais saudades, Frei Januário, dizemos, sentia em si uns jubilos de criança que nem podia nem procurava disfarçar. Eloquente como nunca, corroborou a opinião do fidalgo, fazendo-lhe bem sentir o deslustro que sofreria o brasão da casa se não se observassem essas práticas senhoris dos tempos passados e dando como fáceis de aplanar todas as dificuldades que, à primeira vista, apresentava o projeto. A Jorge, que lhe suscitava algumas objeções, o egresso somente respondia: Tenha paciência, Sr. Jorge, a nobreza obriga. Obriga a ser nobre, que é ser leal, sincero, honrado, sem afetação, sem prodigalidade e sem sumptuosidades que se sustentem à custa alheia. À custa alheia! Enquanto esta casa tiver uma dívida, é à custa alheia que vive. Gere dinheiro dos outros e não lhe é airoso gastar em festas e banquetes o que precisa para reunir-se primeiro e para prosperar depois. Uma casa de fidalgos não é uma casa de comerciantes. Que estes, que não têm um nome a respeitar, se não metam em cavalarias altas, entende-se. E é até muito para sentir ver por aí fazer o contrário, como se vê. Mas agora, quem tem brasão na porta e retratos nas paredes? Quem tem brasão e retratos, e vive como nesta casa se tem vivido, arrisca-se muito a ter de vender um dia brasões e avós por preço módico ao comerciante que teme meter-se em cavalarias altas e que tem a felicidade de não cair do cavalo abaixo. Adeus, ele aí vem com as suas. Eu já lhe disse, não percebo que ideias são essas com que o menino me anda há tempos. Ora, para o que lhe havia de dar? O filho mais velho de uma casa como esta, aparentado com as primeiras famílias do reino, com marqueses e duques da melhor linhagem, tudo nobreza antiga e da que não admite dúvida, a falar como qualquer desses bacharelitos que vêm de Coimbra, maçons nos ossos e republicanos na alma. Uma coisa assim... Apesar da repugnância que sentia pela festa ordenada por o pai, Jorge julgou prudente superentender nos aprestes dela, para obstar a que fossem dirigidos pelos alvitres do padre procurador. Um destes alvitres fora o de pedir emprestada às próprias famílias convidadas diversas peças de baixela, de que estava desprevenida a copa da casa mourisca. Este ridículo expediente era pelo padre tido na conta de engenhosa tática, porque, explicava ele, cada família, conhecendo apenas a prata que lhe pertencia, havia de supor que toda a mais era da casa, que em tempo fora das mais bem providas nesta espécie. Por tal forma, não se tornaria notada a falta, e cada qual se daria até por lisonjeado em haver merecido do proprietário esta prova de confiança. Jorge não se deixou convencer. Apesar do persuasivo da lógica e em despeito de veementes protestos do padre, exigiu que o serviço se fizesse somente com o pouco ou muito que houvesse em casa. O padre apelou para o fidalgo, que nisto, porém, decidiu a favor do filho. Os convidados para o jantar eram todos da mais genuína fidalguia da província. Por muitas daquelas veias andava glóbulo de sangue que já pertencerá a Fuas Roupinho ou Egas Muniz e que, por um mistério fisiológico que só se dá naquela esmerilhada casta, conseguira transmitir-se inteiro de veias para veias, através de 20 gerações, com o fim providencial de manter inabaláveis os brios da raça. Era um gosto seguir pelos séculos fora a linha pela qual algum dos presentes procediam muito direitamente de qualquer notável herói das origens da monarquia. Havia tal que tinha tirado a limpo o número de ordem que lhe competia naquela ilustre enfiada de morgados e que deixava evidente, por um autem genuit nobiliário, ser o 20º ou 17º rebentão da sua preclaríssima cepa. Bem fora que ele se tivesse entregado a esses cálculos, por não ser provável que aparecesse, no suceder dos tempos, outro espírito de igual alcance que ousasse mergulhar em tão transcendentes e úteis computações. E assim ficaria a humanidade privada de uma noção valiosíssima. Embora estivessem um tanto enfesadas e picas quase todas aquelas vergôntias, sempre derivavam de uma profunda cepa. E quem não havia de preferi-las, a ramos embora cheios de viço, cujas raízes estivessem à flor da terra. Os dotes físicos tinham, é verdade, sofrido um pouco com os extremos e cuidados empregados para conservar a classe aristocrática daquele sangue, livre de toda a mistura que o derrancasse. Os dotes intelectuais, em geral, ressentiam-se do cordão sanitário de que os chefes daquelas famílias as haviam cingido, para precavê-las da infecção de ideias novas, propagadas pelos livros e jornais da atualidade. Mas lá estava o fermento da fidalguia, que era o essencial e que supria bem a saúde e a ilustração. Algumas famílias, que cedendo um pouco às exigências da época, não tinham trancado todos os portões dos seus solares a certas inovações. Eram por esse fato olhadas com desconfiança por os puros, que as acusavam, deivadas pela lepra do século. Enquanto se esperava pelo jantar, formavam os convidados na sala nobre da Casa Mourisca grupos variados e característicos. As senhoras de idade madura, tias e mães, sentadas em semicírculo em um dos ângulos da sala, narravam, pausadamente umas às outras, as ocorrências domésticas relativas ao intervalo de tempo em que se não tinham visto. Exaltavam os dotes pessoais do filho primogênito e as prendas da menina da casa. Finalmente, combinavam enlaços matrimoniais entre os seus filhos e sobrinhos, de maneira que o sangue dos descendentes saísse ainda mais rico em essência aristocrática, se é que era suscetível de maior apuro. Os chefes de família, passeando na sala ou formando grupos nos vãos das janelas, lidavam na sua tarefa de 20 anos, a de demonstrar que o que perdera a causa realista fora a traição e o suborno. E, arvorados em profetas, entoavam trenos sob a iminente dissolução social, perifraseando os artigos de fundo da nação e do direito. A abolição dos morgados e vínculos, definitivamente decretada poucos anos antes, fornecia forte alimento para aqueles jeremias. Os dissipadores fidalgos, que tinham arriscado o futuro e o bem-estar dos filhos, desbaratando-lhes a legítima com a sua imprevidência e prodigalidade, lançavam agora à conta da lei o que era a consequência lógica da sua má administração. As raparigas falavam umas com as outras de vestidos e de enfeites e dispunham de quando em quando de algum olhar mais terno para qualquer dos primos presentes, em cujo número se continham os namorados de cada uma ou de mais do que uma. Estas representantes das poéticas e vaporosas castelãs, que na meia-idade premiavam os campeões da liça, os guerreiros na volta dos combates e os menestreis e pajens que lhes endereçavam conceituosos galanteios nos estrados das salas, tinham perdido muito da poesia do tipo primitivo. Vivendo em uma época em que não havia campeões, guerreiros nem trovadores para premiar, limitavam-se as meninas a aceitar a corte dos primos, também muito pouco parecidos com os seus cavaleirosos avós, e com a maior candura, que pode medrar na província, roubavam umas às outras os noivos e os namorados. Algumas havia ali, mais revolucionárias, que tinham conseguido introduzir o piano em casa e com ele as músicas da moda, obtendo uma ou outra vez dos pais a concessão de dar uma partida onde a nata da nobreza provinciana dançava aos lanceiros, como qualquer sociedade de artistas. Os rapazes reunidos no terraço fumavam e atiravam a revólver aos troncos das árvores ou às avesitas que poisavam nos ramos. A maioria, ou morgados ou filhos segundos, era de ignorantes e vadios. Se alguns haviam descido até ao ponto de irem a Coimbra fazerem à ciência a honra de a estudar, poucos desses mostravam as habilitações adquiridas, exercendo qualquer mistério social. Seria dobrar o desdouro. cometida a fraqueza de sentar-se nos bancos das aulas ao lado dos filhos dos comerciantes e lavradores, devia-se pelo menos seguir o exemplo do mano bacharel do cruzeiro, o qual evitara a circunstância agravante de servir depois para alguma coisa. Formava grupo à parte Frei Januário, em animado colóquio com outros dois padres, também apensos a casas fidalgas e igualmente fervorosos na defesa dos legítimos direitos da nobreza e abominadores dos pedreiros livres. Maurício, na companhia dos rapazes no terraço, entre os quais taxavam os dois primos do cruzeiro, tomava parte nas suas diversões, mas sem perder certo ar de melancolia que lhe ficara das cenas da véspera. Jorge atendia a todos, mas nele era ainda mais evidente do que em Maurício a preocupação de espírito. Desde a véspera, os dois irmãos não haviam trocado uma palavra. Gabriela notara-o e desconfiara de que alguma coisa se tivesse passado entre eles. Não deixava, porém, a baronesa de desempenhar pela sua parte, com superior ciência, o papel que lhe cumpria, como a pessoa em honra de quem tinha lugar a festa de família. Ia de grupo em grupo, tendo uma amabilidade certeira para cada indivíduo e conseguindo desvanecer, com as inebriantes inalações de lisonja, a superciliosa desconfiança com que os seus ares de corte da atualidade despertavam naqueles espíritos escrupulosos respeitadores da corte velha. Houve uma circunstância que excitou a curiosidade da baronesa. Notara ela que a maior parte dos rapazes com que os manos do cruzeiro haviam conversado e rido seguiam Jorge com olhares maliciosos e que sempre que este lhes voltava costas trocavam uns com os outros risos mal sufocados. Da roda dos rapazes comunicara-se o mesmo efeito à das raparigas por intermédio dos colóquios de alguns namorados. E dentro em pouco, viu-as olharem também para Jorge com certa estranheza e cochicharem e rirem umas para as outras, quando livres da observação dele. A misteriosa confidência passava de lábios para ouvidos com rapidez tal que momentos depois estava nas vizinhanças de Gabriela. Não pôde a curiosidade desta tardar mais tempo em informar-se do que assim agitava a sociedade moça, e que até já havia deixado estupefata mais de uma respeitável matrona, que por acaso fora partícipe do segredo. O que é que se diz por aí, priminha? Perguntou a baronesa à rapariga mais próxima. Corre de certo alguma notícia estranha, porque as vejo todas em alvoroço. E com razão. Então não sabe? O primo Jorge tem um namoro. E o caso é para tais espantos? Pudera não. Então não conhece o primo Jorge, já vejo. Ainda não houve quem lhe merecesse um cumprimento que não fosse de simples cerimónia. Todos iriam jurar que era impossível que ele gostasse de alguém. E vejam lá. É porque pertence à espécie rara dos que amam uma só vez e dos que amam de maneira tal que não podem sem remorsos amar por passatempo. Pois será, mas vejam onde foi ele cair. Então quem é ela? A Berta, a filha do Tomé. Fico na mesma, priminha. Não conheço o Tomé. O Tomé da herdade, um lavrador que foi criado do tio Luís e que está hoje rico. Ah, bem sei. Então é uma rapariga do campo. Envernizada na cidade, onde o pateta do pai a mandou educar, chegou há dias a casa. E Jorge conhecia-a. Em criança, sim. Depois, julgo que não se viram senão agora. E quem descobriu essa paixão? Viram-no sair umas poucas noites da casa dela. Jorge! É verdade, os primos do cruzeiro viram-no, e parece até que o primo Maurício. Ah, Maurício! Sim, e o mais bonito é que esse também pelos modos tinha suas pretensões. Por passatempo, já se sabe, olha o outro. A esse então tudo lhe serve, de maneira que hoje estão que nem palavra dizem um ao outro. Isso já eu notei, mas custa-me a crer que Jorge... E a todos, pois aquele sonsinha... Não é isso que eu dizia. O que eu acredito é que, sendo o que me diz verdade, Jorge ama de veras essa rapariga, e ele não tem caráter para abusar de alguém. Deus sabe o que de tudo isso pode resultar. Quer dizer a prima que é capaz de se casar com ela? Sim, estou convencido que se ela ama, formou já essa tensão e há de cumpri-la. Tinha de ver a prima Berta da Póvoa. Eu lhe digo, para a menina talvez tivesse que ver. Para mim, que já estou acostumada a esses espetáculos, seria a coisa mais natural do mundo. Assim, informada do que se passava na sala, Gabriela observou com mais atenção Maurício e Jorge, e estudou na fisionomia de ambos os vestígios daquele mistério. Era manifesta a frieza que os separava naquela manhã. Evitavam-se tanto quanto podiam. As frontes de um e do outro estavam contraídas e os sorrisos gelavam-se-lhes nos lábios sempre que queriam forçá-los a aparecerem. Será verdade que Jorge ama essa rapariga? Nesse caso deve ser uma paixão bem séria a dele, pensava Gabriela. Neste tempo, a porta da sala abriu-se e D. Luís apareceu aos seus hóspedes vestido com aquele esmero e gravidade que sabia guardar em todos os atos da vida. O fidalgo não tivera pressa em apresentar-se na sala. Fizera-se substituir por Jorge na solenidade da recepção e na da apresentação de Gabriela a todos os primos que ainda não a conhecessem. Frei Januário explicara a ausência do fidalgo, atribuindo-a incómodos habituais que somente mais tarde lhe permitiriam sair dos aposentos. A verdade, porém, era que D. Luís desejava encurtar, quando lhe fosse possível, o tempo em que tinha de conviver com os seus parentes naquele dia dedicado aos deveres de hospitalidade. Produziu alvoroço na sala a entrada de D. Luís. Todos correram a cumprimentá-lo com aquela deferência que a índole séria e melancólica do fidalgo e a evidente superioridade da sua inteligência e educação a todos impunha. Como vais tu, D. Luís? Disse, apertando-lhe a mão, um ex-coronel de milícias que havia acabado, pouco tempo antes, de ameaçar com a espada que tinha em casa na gaveta todas as constituições do mundo. Graças a Deus que deste sinal de vida, homem! O primo D. Luís devia procurar mais distrações, acudiu a 20ª descendente de um dos guerreiros de Ourique. Ainda bem que a priminha Gabriela o veio tirar do seu letargo, acrescentou outra, rame frutífero, da árvore igualmente ilustre. O título de baronesa raros o concediam a Gabriela, porque era de origem suspeita para aqueles pechosos aristocratas. D. Luís respondeu com um forçado sorriso aos cumprimentos, dizendo: devem procurar-se as distrações quando o espírito não se dá bem com as ideias tristes, mas isso não sucede comigo. Já não posso viver sem esta escura companhia dos meus pensamentos. O esforço para fugir-lhes mais me aflige. Ora essa! Sentir-se um homem bem com a tristeza. Ora essa! Estranhou o ex-miliciano. São contradições aparentes, disse Gabriela para o tio. As saudades têm disso. Por isso lhe chamam gosto amargo e pungir delicioso. Quem é que lhe chama isso? Perguntou uma fidalga de óculos, um pouco sentimental e literata, que estava ao pé de Gabriela. Foi Almeida Garrete, respondeu esta sorrindo, como quem suspeitava que não ficaria satisfeita à curiosidade da interrogante. Efetivamente, a história literária de Portugal parara para ela em José de Agostinho de Macedo. Almeida Garrete, repetiu um dos mais intratáveis realistas presentes que ouvira a resposta. Eu conheci um desse nome, que era secretário ou coisa assim do Duque de Palmela, naqueles bons governos do Porto em 1834. Isso era um liberalengo dos quatro costados. Na linguagem pitoresca deste sujeito, a palavra liberalengo era a mais eloquente expressão com que Sua Excelência conseguia traduzir todo o desprezo que lhe mereciam as ideias e os homens de 1820 e 1832. E perdeu-o de vista depois? Inquiriu Gabriela com leve ironia. Sim, perdi. Eu conheci-o por acaso. Então não o conheceu orador no Parlamento, ministro, poeta, prosador e chefe de uma revolução literária? O fidalgo abriu os olhos, prolongou os lábios e sacudiu a cabeça dizendo: olhe, prima, eu, a respeito de Parlamento, temos conversado. Não sei se me entende. De ministros também não quero saber, porque tenho receio que me digam que nos governa o filho do meu sapateiro. Agora, a respeito de poetas, se quer também que lhe diga, eu nunca tive queda para sonetos. Lá chefe da revolução, estou convencido que ele seria, porque para guerrilheiro estava talhado. A baronesa deu muita razão a este seu primo e foi para um grupo de raparigas que passaram a interrogá-la sobre a última moda no talho dos vestidos. Anunciou-se, enfim, o jantar. Houve geral rebuliço na sala e a companhia seguiu mais ou menos anarquicamente para o banquete. Frei Januário tinha meditado maduramente a ordem de colocação dos diversos convivas segundo as regras da etiqueta em que ele era mestre. E como neste ponto ninguém lhe contrariasse os planos, havia saído muito à sua vontade da tarefa. Assumindo, pois, as funções de mestre de cerimónias, começou a designar a cada convidado o lugar que lhe competia. Infelizmente, porém, nem todos foram dóceis às indicações do padre, e sobretudo rapazes que, sem lhe darem atenção, iam sentar-se onde muito bem queriam, e ao pé quase sempre de alguma prima, que não desgostava da vizinhança. Isto transtornou completamente os estudos do padre, que tivera, mais que tudo, era vista a separação dos sexos e das idades. Mas de balde protestou contra a anarquia que invadira a mesa. Quem, porém, acabou por o perturbar foi Dom Luís, quando, do alto da mesa e com a hospitaleira cordialidade que conseguiu afetar, exclamou: "Queiram sentar-se à vontade. É bom que os velhos se misturem com os moços para temperar os ardores da juventude com a prudência dos anos. Outras desigualdades não há aqui a atender." Esta última parte fez torcer o nariz a um ou outro fidalgo que tinha motivos para se supor mais preclaro do que os primos, mas não houve protesto formulado, e todos obedeceram ao convite do dono da casa. O padre esteve em risco de perder o apetite. Valeu-lhe, porém, a judiciosa reflexão que lhe fez ao ouvido o colega, dizendo: "Sentimos-nos que bom lugar é todo aquele onde se come bem." Jorge ficou aos pés da mesa e, portanto, fronteira ao pai. Os primos do cruzeiro, um de cada lado da mesa e perto da cabeceira, continuavam a sorrir provocadoramente e a fazer rir os outros. Ao passar perto de Jorge para tomar lugar, a baronesa murmurou-lhe: "Fala-se muito de ti, Jorge." Jorge fez um sinal de quem estava informado do fato e respondeu sorrindo de uma maneira especial: "Talvez se fale mais e mais alto daqui a pouco." O jantar não desdizia do puritanismo daquela sociedade. Era um jantar à portuguesa e digno de portugueses que não querem "nostrum regno ire fora de portucalensibus". A casa morisca, bem explorada, ainda deu para ostentar um esplendor que, se nada era em comparação com os magníficos festins que em tempo passado já animaram, não envergonhava o seu brasão perante os fidalgos presentes que, pela sua maior parte, o tinham tanto ou mais deteriorado. Os criados supriram com diligência ao número, de modo que o serviço correu regular. Enquanto se servia a sopa e não se havia encetado as libações, reinou na sala aquele silêncio momentâneo próprio da ocasião. Só se ouve o tocar das colheres nos pratos e o sorvo mais ruidoso de alguns convivas que não se constrangem. O apetite satisfaz-se, dão-se tréguas às conversas. Depois retiram-se os primeiros pratos, enchem-se os copos, repousam os comensais e de vizinho para vizinho trava-se a meia voz um diálogo cortado sobre assuntos insignificantes. Depois, o tinir das louças e dos cristais, o vapor odoroso das iguarias, o efeito excitante dos vinhos animam o espírito. O tom das conversas eleva-se, o vizinho fronteiro intervém, cresce a confusão, os risos misturam-se com as palavras, a timidez dissipa-se, cada qual sente-se com um arrojo que desconhece. Vencem-se reservas e resistências que pareciam insuperáveis. Reina a vida na sala do banquete. Por estas diversas e sucessivas fases passou o jantar em casa de Dom Luís. No meio dele, berrava-se política ali, jogavam-se epigramas acolá, segredavam-se requebros em outro ponto e dava-se largas à maledicência em quase todos. Jorge conservava-se sério e reservado como estivera toda a manhã. Maurício fazia esforços para mostrar-se despreocupado, porém mal o conseguia. Para o fim do jantar, percebia-se pelo tom de algumas risadas e pelo teor de algumas conversas que os restos da garrafeira da casa morisca não tinham desmentido os seus antigos créditos firmados em tantas façanhas. Os primos do cruzeiro, sobretudo, falavam em um tom de voz que mais do que uma vez atraíra as gerais atenções e fizera contrair o sobreolho a Dom Luís. A cada momento, as alusões a Jorge, que eles entremeavam nos seus informes discursos, tinham obrigado a maioria dos olhares a convergirem para o filho mais velho de Dom Luís, que os arrostava com uma serenidade desprezadora. Encetaram-se os brindes. Brindam-se à baronesa, brindaram-se na pessoa dos seus chefes as famílias ilustres ali presentes, brindaram-se os caudilhos do Partido Realista, brindou-se em honra da Santa Causa, em honra da imprensa fiel, em honra das velhas instituições, em honra do trono e do altar e de muitas outras coisas. Frei Januário, para mostrar o seu fervor, esgotava o cálice a cada brinde e aproveitava os intervalos para fazer com os colegas, a meia voz, os seus brindes particulares. Já quando os ânimos estavam um pouco excitados por estas sucessivas libações, o primo padre levantou-se e, com os olhos injetados e o gesto um tanto transtornado, disse: Meus senhores, tenho notado que o primo Jorge está com um ataque de melancolia de que não pode livrar-se. Os brindes que aqui se têm feito ainda o não desanuviaram. É verdade que se brindaram famílias antigas e coisas velhas, e o passado não é lá das ideias mais alegres. Eu, por isso, vou propor um brinde menos soturno, a ver se o distraio. Bebo à saúde do Tomé da Herdade e da sua família, com particular menção da menina Berta, a quem Deus faça muito feliz, assim como a todos quantos lhe querem bem. Este inesperado brinde produziu uma grande sensação. A parte moça da companhia, prevenida como estava, principiou a sufocar os risos e a falar ao ouvido dos vizinhos. Os velhos abriam os olhos espantados ou indignavam-se com o desconchavo de brindar uma família plebeia depois de outras de tão apurada raça. A consequência foi que ninguém correspondeu ao brinde e os cálices ficaram na mesa intactos. Seguiu-se um silêncio profundo na sala. O primo do cruzeiro, sem se intimidar, perguntou: Então, que é isto? Ninguém me secunda. E corria à vista em redor da mesa com expressão irónica, que a seu pesar se desvaneceu ao encontrar a vista de Jorge, que, pálido de íntima comoção, também se erguera e levantara o cálice para responder. Segundo eu, primo, disse ele, com um leve tremor na voz, e creia que da melhor vontade o faço. Brinda-se uma família honrada, laboriosa e justa. A ninguém deve repugnar o brinde, e muito menos a mim, a quem motivos particulares obrigam a venerá-la. Ah! Murmurou provocadoramente o padre, sentando-se com ares de vitória. Um meio sorriso passou por os lábios de alguns dos espectadores desta cena. Levante-se! Ordenou Jorge ao padre com intimativa. Ouça-me de pé, que eu também estou de pé para secundar o seu brinde. É singular! O padre ergueu-se como se não pudesse resistir ao olhar indignado e imperioso de Jorge. Repito, continuou este, brinda aquela família honrada, porque é honrada e porque motivos particulares me levam a venerá-la. E para lhes não dar ocasião de sorrirem outra vez, ou de afagarem a víbora venenosa que aí soltaram, eu lhes explico as minhas palavras. Se ouvirem verdades que lhes viram o orgulho de fidalgos, lancem a culpa da vexação a quem mas provocou. Meus senhores, eu acordei um dia com a firme resolução de lutar contra esta torrente que nos arrasta e afoga a todos, apesar dos nossos brasões, dos nossos solares, dos nossos pergaminhos e das nossas galerias de retratos. Todos quanto aqui estão podem contar das glórias passadas e da decadência das humilhações presentes. E nós como todos. Eu era novo, tinha diante de mim a perspectiva de uma longa vida, pensava no futuro e não podia resignar-se à ideia de morrer assim, cobarde e ingloriamente. Reagi. Encontrei felizmente em meu pai o auxílio preciso, e, autorizado por ele, tomei sobre meus ombros a tarefa de sustentar as ruínas vacilantes desta casa. A empresa, porém, era mais difícil do que a supusera. Tolhiam-me os movimentos a rede complicada em que a errada gerência de muitos anos embaraçara a administração. Cada passo dado para salvar-nos era mais um para a total ruína. Devem compreender bem isto os que me escutam, porque a sorte das nossas casas é quase a mesma. De todos os lados para onde nos viramos, surge-nos a usura, o dolo e a má-fé. Nestas circunstâncias, só me podia valer a experiência dos negócios, e essa faltava-me. O crédito, e quem me o reconheceria e aceitaria? O capital, e por que preço poderia obtê-lo? Perguntei ao nosso antigo administrador, aqui presente, o preço porque ele o encontrava. Pois bem, senhores, um homem chegou-se a mim nestas condições e pôs à minha disposição, leal e desinteressadamente, a sua experiência, o seu crédito e o seu capital. Graças a este homem, era-me possível libertar-me, sem baixeza, da usura que havia tantos anos nos devorava, aplicar vantajosamente os capitais obtidos e incitar um sistema, lento mas seguro, da administração, que preparassem o caminho para um futuro resgate desta casa. Graças a este homem, sorriram-me as esperanças de poder dizer um dia às cinzas dos nossos antepassados, que eu também respeito, que repousassem em paz na sepultura, pois não viriam estranhos disseminá-las. E à memória querida de minha mãe e de minha irmã, que os que elas amaram não desertariam cobardemente dos lugares que lhe eram caros e que as viram morrer. Mas contra o generoso auxílio deste homem havia velhos preconceitos de família, mais apaixonados do que justos. Era-me, pois, impossível recorrer a ele abertamente. Entre as prevenções e a glória da minha casa, não hesitei, porém. A consciência dizia-me que não devia hesitar. Resolvi acolher o oferecimento leal, mas tive de ocultar na sombra da noite atos que não se envergonhariam da mais clara luz do dia. Quando precisava do conselho experiente desse homem, procurava-o à noite e clandestinamente. Os difamadores, que correm nas trevas à procura de alimento para a calúnia, surpreenderam-me. Medindo as ações dos outros pela sua capacidade moral, supõe-lhes sempre um motivo infame. O homem de quem lhes falei tem uma filha. No que há de mais puro e mais sensível nas famílias, é aí que a calúnia gosta de ferir. Essa pobre menina foi, pois, a vítima escolhida. Agora, se querem saber o nome do homem honrado a quem devo experiência, crédito e capital, dir-lhes-ei que se chama Tomé da Póvoa. A filha é Berta, a filhada de meu pai. Os caluniadores são esses que propõem o brinde, lançando no cálice a peçonha da sua natureza de víbora. Mas brinde que eu de novo secundo sem receio nem hesitação. E eu! Exclamou a baronesa, imitando. Mas por mais ninguém foi seguida, porque uma nova ocorrência veio absorver as atenções. Dom Luís, que revelara a mais profunda estranheza desde o princípio da cena, provocada pelo fidalgo do cruzeiro, crescera em agitação à medida que as palavras de Jorge iam tendo para ele um sentido mais claro. As últimas fizeram-lhe passar o rosto por uma série de mudanças, cada uma delas denunciadora de uma paixão violenta. Ao nome de Tomé da Póvoa, à ingênua e leal declaração de Jorge, os olhos do irritado fidalgo faiscaram e um rubor fugaz e intenso correu-lhe nas faces, sucedendo-lhe uma palidez profunda. Quando o filho terminou de falar, foi ele quem, por sua vez, se ergueu na cabeceira da mesa. A comoção que o dominava não lhe permitiu desde logo o uso da palavra. Todos os olhares se desviaram para aquele velho, pálido, vestido de negro, severo e mudo, que, com as mãos apoiadas sobre a mesa e o olhar fulgurante, seguia com a vista todos os espectadores desta cena. Afinal, com a voz trêmula e meia abafada, mas que a pouco e pouco se foi animando, o velho fidalgo começou dizendo: Meus senhores, quando há dias os convidei para virem a esta casa solenizar a honra que eu recebia da hospedagem da minha sobrinha, estava persuadido de que esta casa ainda era minha. Não sabia que, abusando da confiança que eu depositara nele, um filho meu, o mais velho, o primeiro representante no futuro do nome e das glórias da sua família, havia empenhado a um dos criados dela o solar em que nascera. Soube-o agora. Peço-lhes humildemente perdão de os haver, pela minha ignorância, sujeitada a esta baixeza. Desde este momento estamos todos aqui em situações iguais. Todos somos hóspedes de Tomé da Herdade. Em outros tempos, nos festins e saraus das nossas casas, os criados subiam disfarçadamente as escadas para virem das antecâmaras e dos corredores espreitar para as salas, fascinados pelo esplendor que nelas viam. Permitia-se-lhes isso. Hoje, porém, senhores, se aqui nos demorássemos, vê-los-íamos subir com outro intento, para vigiar que nas expansões do nosso jubilo não deteriorássemos as alfaias, a mobília, a baixela e a casa que já lhes pertence. A esta espionagem não me sujeito eu. Meus senhores, as minhas obrigações de dono de casa terminaram. Hóspede como os outros, tomo a liberdade de seguir o caminho que a dignidade me impõe. Cada um consulta o mesmo conselheiro. E Dom Luís, curvando-se diante de todos que o escutaram espantados, saiu da sala sem dar tempo a que o interrogassem ou detivessem. Frei Januário foi o primeiro que pressurosamente o seguiu. O resto da companhia parecia imobilizado nos seus lugares. Jorge, com os cotovelos apoiados na borda da mesa, conservava o rosto escondido entre as mãos. Gabriela foi quem se subtraiu primeiro àquela influência paralisadora. Parece-me que, depois do que se passou, dá-se a triste necessidade de nos separarmos. O tio Luís está muito agitado. É preciso dar-lhe tempo para serenar e ver as coisas sob um aspecto mais racional do que aquele em que a paixão lhes apresenta agora. Por isso, A reticência foi seguida de um arrastar de cadeiras, prova de todos haverem compreendido a conveniência da retirada. Formaram-se ainda na sala alguns grupos, conversando sobre o fato. Os primos do cruzeiro foram os primeiros a retirar-se. O padre ainda manifestou desejos de pedir a Jorge uma satisfação pelos insultos que ele lhe dirigira, mas intervieram terceiros que o dissuadiram. Os fidalgos velhos tentaram procurar Dom Luís para o acalmarem, mas foi-lhes dito por Frei Januário que o fidalgo não podia recebê-los. Pouco e pouco foram os convidados abandonando a casa mourisca, e os caminhos que dela partiam eram momentos depois cobertos de cavalgadas, liteiras e carroções em que aquelas nobres famílias regressavam aos seus solares. As ocorrências singulares do jantar foram entre elas assunto de conversa em toda a jornada. Todos, conquanto criticassem a esquisitice do velho Dom Luís, que tão pouco urbano se mostrou com os seus hóspedes, eram acordes em atribuir a principal culpa a Jorge. Fim do capítulo 17.